A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande bênção podermos repartir mais um dia juntos e, particularmente, compartilhar sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar sobre a continuidade da peregrinação de Abraão e Sara e também sobre a necessidade de confiar no Senhor em todo o tempo, fugindo das meias verdades. Quero lembrar vocês que hoje eu vou encerrar o capítulo 20 de Gênesis. E neste final de semana, preste bem atenção, a partir de amanhã eu farei uma devocional para a liderança, sábado, uma ministração especial para a liderança também, e no domingo, um outro texto capacitando você para avançar na sua vida cristã. Logo em seguida, teremos o retorno do estudo de Jeremias e, em seguida, o Apocalipse. Assim o Senhor tem nos orientado. Façamos a leitura do livro de Gênesis, no seu capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas, senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou, ela é minha irmã? E não foi ela pessoalmente quem confirmou, ele é meu irmão? Ora, foi isso com boa consciência e com mãos limpas que procedeu. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora, pois, devolve a mulher desse homem, ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos, contou-lhes tudo o que havia acontecido, e seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre a minha pessoa e sobre meu reino? Tu me fizeste como se não deve fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? Abraão replicou: eu disse para comigo: certamente não haverá nenhum homem, nenhuma pessoa com temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante, longe de minha família, eu roguei a ela: eis o favor que me farás em todo lugar que estivermos, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe a mulher, Sara. E acrescentou Abimeleque: Eis que a minha terra está aberta diante de ti. Estabelece-te onde bem desejares. A Sara ele presenteou: Estou entregando a teu irmão 1.000 peças de prata com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus. Desse modo, todos saberão que tu és inocente. Então, em seguida, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a esposa de Abraão. Vemos no texto toda a trama, então, que mais uma vez Abraão faz Sara passar e toda a trama que ele preparou para se ver livre de algum possível ataque ou de ser mal recebido. Mas para isso ele contou somente meia verdade sobre o assunto. Algumas notas, irmãos. Deus intervém na história para livrar e preservar a mãe do descendente prometido. Os sonhos eram uma maneira objetiva e frequente de Deus revelar a sua vontade no Antigo Testamento a pessoas escolhidas, como nós temos vários textos. Eu acrescentaria a essa nota que o Senhor, não tão frequentemente, mas continua ainda com o ministério da revelação através dos sonhos. Todo e qualquer pecado é, antes de tudo, afronta e desobediência contra Deus e depois contra as pessoas e as coisas envolvidas. Por isso Deus sempre olha e avalia o íntimo de cada ser humano, e não apenas para o formalismo religioso. Para Deus, a nossa motivação íntima é o primeiro grande passo para uma vida espiritual que de fato agrada a Deus. Sinceridade e pureza de coração foi o que Deus observou na vida de José. Se o Senhor nos permitir, nós veremos juntos, mais à frente no livro de Gênesis e na confissão do rei Davi. Um acréscimo também nessa leitura da nota da BKJA é que quando o texto fala, por isso Deus sempre olha e avalia o íntimo de cada ser humano, o que os povos ocidentais modernos convencionaram chamar de coração. Nós chamamos e conhecemos como coração o íntimo. É uma maneira de nós tratarmos o interior do nosso ser. É claro que não estamos falando do órgão físico, coração. Estamos falando do íntimo de cada pessoa. E a terceira nota, a expressão hebraica Nabi ou Navi, profeta, aparece aqui pela primeira vez na Bíblia, sendo que Abraão foi o primeiro a receber esse título. Isso é bom guardar. Ele foi o primeiro a receber esse título de profeta, cujo significado é o de porta-voz de Deus, mais uma prova da amizade entre Deus e seu servo Abraão, que lhe revelava profeticamente seus planos e mensagens específicas. Aleluia, bendita seja a palavra do Senhor para sempre. Partamos então para a conclusão, tendo como proposição: confie no Senhor em todo tempo, confia no Senhor em todo tempo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Abraão foi morar na região de Neguebe e em Gerar. Mais uma vez, demonstrou falta de confiança plena em Deus, quando mentiu a respeito da sua esposa, dizendo que era sua irmã. Deus revelou-se em sonhos para Abimeleque, rei de Gerar, mostrando a mentira de Abraão e advertindo sobre a punição, o que o rei sofreria caso tocasse na mulher do seu servo. Abimeleque era um homem sincero e ia tomar Sara por sua mulher, pensando que fosse irmã de Abraão. Deus viu a sinceridade do rei Abimeleque e por isso não o deixou pecar. Então, seguindo a orientação do Senhor, Abimeleque resistiu a Sara e a seu marido, convencido que se assim fizesse, seria abençoado e, caso contrário, seria amaldiçoado. Abimeleque significa "meu pai é rei", título da família real, mas também pode representar a sinceridade do coração de um homem que tem temor do Senhor. Nesse caso, estamos falando de uma pessoa que tem a Deus como rei. O Senhor preservou a Sara, apesar do engano que Abraão estava lhe submetendo. Se o Senhor não tivesse revelado a verdade em sonhos para o rei, este iria cometer adultério com Sara. Os homens de Abimeleque ficaram assustados com toda essa situação e, segundo a ordem do rei, chamaram Abraão. Abimeleque perguntou ao servo do Senhor se ele não tinha consciência que aquela trama traria pecado para ele e para o reino. Abraão respondeu que, receando que naquele lugar não houvesse temor do Senhor, entregou sua esposa como irmã para que não fosse assassinado. Abraão acreditava que naquele lugar as pessoas e o rei não reverenciavam e obedeciam e cultuavam ao Deus vivo e verdadeiro. E por isso resolveu contar uma meia-verdade. Isso porque Sara era meia-irmã. Mas, na verdade, costumamos dizer, irmãos, e eu já mencionei numa outra passagem com Abraão, e vou repetir agora. Na verdade, costuma-se dizer que as meias-verdades são maiores do que as maiores mentiras. E por isso, o que Abraão fez foi, de fato, pecar contra Deus. Cuidado com as meias-verdades, porque elas são de uma sutileza maior, parecem uma verdade, mas na verdade são uma mentira. De fato, são uma mentira. E Abraão ainda tentou se justificar dessa mentira, contando a história desta meia-verdade. Nós precisamos tomar muito cuidado quando contamos um fato, relatamos um fato, porque Ou nós contamos a verdade, ou nós contamos uma mentira. É sim, sim, não, não. O que vai além disso procede do maligno. O fato de ser meia irmã de Abraão não elimina o fato de que ela era esposa de Abraão. E por ser esposa de Abraão, jamais ele poderia oferecer a sua esposa para outro homem. Pelo contrário, ele iria, deveria fazer de tudo, confiar em Deus, saber que Deus ia intervir na situação e que Deus ia livrá-lo daquela situação, mas ele, mais uma vez, caiu nessa cilada da meia-verdade. Eu repito, cuidado com as meias-verdades, porque elas são maiores do que as maiores mentiras. Esse fato mostra que, apesar de Abraão ser um grande amigo de Deus, ao ponto do Senhor dizer que precisava contar a ele que iria destruir Sodoma e Gomorra antes da destruição, Abraão também é uma pessoa, ou foi uma pessoa, sujeita a erros e pecados. Às vezes olhamos para as personagens bíblicas como se fossem imunes a esse tipo de comportamento. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia e da graça de Deus. No final dessa situação, nesse capítulo, Abimeleque, que tinha um coração muito bom, ainda presenteou Abraão com ovelhas, bois, servos, servas, e disse que Abraão, servo do Senhor, poderia morar em suas terras. Sara também foi presenteada como um reparo por tudo que ela passou. Abraão orou por Abimeleque, mulher e servas, para que pudessem ter filhos, já que tinham se tornado estéreis em função do ocorrido, do acontecido com Sara. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesse dia, e que nós fujamos de toda meia-verdade em nome do Senhor. E confiemos no Senhor de todo o nosso coração em todo o tempo. É importante demais, ainda que isso nos acarrete a punição, as consequências, certamente, dos nossos atos. É importante demais que nós sejamos, como disse, sim, não, não. Se acertou, aleluia, glória a Deus. Se errou, seja transparente, seja verdadeiro, peça perdão, seja íntegro, seja inteiro, não seja uma pessoa dissimulada, que parece uma coisa, mas é outra. Mas mantenha a sua vida com os olhos fixos no autor e e consumador da nossa salvação. Eu deixo esta meditação para o nosso dia e deixo uma recomendação para todos os irmãos e irmãs, e nós estamos aumentando muito em número, e o aumento do número tem sido uma marca no Evangelho do Brasil, mas o aumento do número não tem sido acompanhado da qualidade cristã. Tanto que outro dia é noticiado aí pelas mídias, um chamado pastor estava envolvido em falcatruas. Nós podemos, não é que queremos nem desejemos, mas nós somos sujeitos a erros. Agora, é importante que no acerto você dê glória a Deus e no erro você assuma o erro, peça perdão a quem você ofendeu, se o caso é uma ofensa, ou feriu, ou lesou, peça perdão e procure o reparo, mas não permaneça numa situação, numa condição dissimulada, porque senão o nosso testemunho fica muito comprometido. Nós precisamos levantar uma geração de homens e mulheres, de pastores e pastoras, de ministros e ministras, já introduzindo o que vai acontecer a partir de amanhã. Nós precisamos de lideranças ministeriais que sejam, de fato, transparentes. Se acredita em uma coisa e essa coisa se mostra equivocada, mude a sua posição. Pode demorar um pouco até você perceber, mas mude. Transforme a sua posição, altere a sua condição. Isso no campo pessoal, isso nos seus relacionamentos familiares, isso na igreja local. É muito importante. No seu estudo, lá no lugar onde você está estudando com o seu professor, a sua professora, no colégio, na faculdade, ou na área de trabalho, ou no campo do relacionamento afetivo com o namorado, a namorada, o esposo, a esposa. É importante, irmãos, o filho, a filha, é importante que nós sejamos sim, não, não. E creiamos no Senhor e confiemos. Não precisa utilizar meias verdades. Vamos confiar que Deus está conosco em todo tempo. Confia no Senhor em todo tempo. Essa é a nossa proposição. Confia no Senhor em todo tempo, porque Ele certamente te dará o livramento, o escape, ele certamente te abençoará grandemente. Fica essa devocional para vocês e lembro a vocês que nesse final de semana, em particular a partir de amanhã, nós começamos a devocional e os estudos sobre liderança. Que Deus abençoe a cada um de vocês com a verdade bíblica e com a verdade de uma vida coerente. As pessoas podem gostar ou não gostar de você. Elas podem gostar ou não gostar das suas ideias, mas tem que existir uma coisa: elas têm que saber exatamente o que você é. Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi com pessoas que foram muito importantes na minha formação e trago isso para vocês agora. As pessoas podem não gostar, elas podem gostar ou não gostar das nossas ideias, mas nós temos que ser transparentes e verdadeiros quanto ao que somos, pensamos, sentimos e fazemos. Que o Senhor nos abençoe com essa graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação, a inspiração e a motivação do Espírito Santo nos conduza a confiar no Senhor em todo o tempo. Custe o que custar, hoje e eternamente. E seja assim conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.